passapá. Ô vida, ô vida, ô vida demais. Do Rio a Minas, onde eu vou é lá vai. Ô vida, vai na dança. Pra abrir a comida, só não vejo nada. Ô vida, ô vida, ô vida demais. Do Rio a Minas, onde eu vou é lá vai. Ô vida, vai na dança. Pra abrir a comida, só não vejo nada. Attention, circulation dense. Super, merci beaucoup, madame GPS. Nous y voilà, les enfants, la porte d'entrée de l'Amazonie.